Papai Noel, o traficante de responsa da área, por alguns odiado, por muitos respeitado. Tratava todos na boa, sem olhar a quem. Ajudava sua quebra sempre como um rei. Com estilo todo pronto de passar o seu material. Rapaziada da quebrada, muito cheiro cal. Pé de meia na janela, a trouxa tá feita. Maconha, coca, crack, sempre de primeira. Gente boa, bacana, fazia festa pra gente. Fim de semana, o velho Dré tira couro pente. Pra sua arma nunca tá vazia. Numa roda de chegada ele dizia: véi, tô nessa parada defendendo a área. Quem tá comigo tá com Deus, nunca perde nada. Suas famílias sempre vão ter nossa proteção, principalmente quando os homens entram em ação. Aqui não tem vadiagem, isso aqui é trabalho. Que os pregos cheirem todos e morram separados. Meu filho de 12 anos me ajuda a vender. Herdeiro do meu trono, vocês vão ver que nada disso é em vão, tudo faz sentido. Mortos na noite, escuridão. Tiros, sempre chegado, é mostrado como um prêmio menor. Distribuição sorrateira no centro da CI. Feira do rola, onda rola, ninguém tá de fora. Papai Noel sempre astuto, passa pedra no jeito. O seu trenó, véi, é um burro preto. Automática em cima, quatro portas abertas. Batido rola na alta, seis boca não catia. Alto-falantes 15 polegadas, curtindo o som que é porrada. Bolsos cheios, volto pra área só pra ver o que que tá pegando. Rapaziada já me espera, dominó na mão. Tubo de terna, outro começa o rebento. Chega um colado correndo, os homens tão na área. Mesa do papo arriscada, ninguém dispara. Um tiro vem pelas costas, colar o velho traíra. Mais uma vez Papai Noel, o sapo sai batido. Entre os barracos, muito cedo está enfurecido. Não foi certeiro, atravessou vontade de viver. Morte ao safado véi, tem que se fuder. Derrubei muita gente pra ficar por cima. Nenhum pilantra de um otário tira minha sina. Vou passar, vou distribuir, vou matar véi. Pra safado que entra na quebra, a morte é certa. Papai Noel não pare. Papai Noel não pare. Uma notícia inesperada chega na chalamuda. Ganharam seu filho passando, coca em outra quebrada. Todo mundo preparado, dois burro preto na área. Abastecido, municiado, eles estão fudidos. Em território alheio, começa logo a render. Pipoco pra todo lado, famílias vão se esconder. Com todo esforço rendido, meu filho já falecido. Arrancaram sua pele, esposa em arame farpado. Um baque forte em minha cabeça, fraco caiu no chão. Perdi logo meus movimentos, não entendi então. Tudo começa a escurecer, o meu rosto na lama. Meus pensamentos começam a regredir. No centro da Ceilândia, numa troca de tiros agora à noite, o traficante Papai Noel foi encontrado morto numa poça de lama, com um tiro na cabeça, calibre 38. Uma bala perdida de uma briga em um bar, na entrequadra 2/4, ao lado da 15ª DP.